É como um sonho e você não quer acordar. Te vejo me olhando e tentando decifrar. E eu não consigo mais parar. Não consigo evitar. Se for maldade, me desculpa, não consigo evitar. É como um vício e não dá pra explicar. Nosso beijo é hipnose, a gente faz querer ficar. Não consigo evitar. Se for maldade, me desculpa, não consigo evitar. Tira a jaqueta jeans agora e vem pra cá. Quando eu te esquecer, você vai implorar. Eu já sofri muito, agora eu sei jogar. Eu sei jogar, eu sei jogar. Tira a jaqueta jeans agora e vem pra cá. Quando eu te esquecer, você vai implorar. Eu já sofri muito, agora eu sei jogar. Eu sei jogar, eu sei jogar. Ei, cuidado que eu sou problema, eu sei. Com essa cara ninguém diz, eu cansei. Te ver chorar me faz sorrir outra vez, sem parar. Se for maldade, me desculpa, não consigo evitar. Ei, cuidado que eu sou problema.